Pedrinho vai ser papai. Quem, hein? É mesmo? Quem vai ser papai? Menina, mulher da pele preta. Menina, mulher. Essa menina, mulher da pele preta. Os olhos azuis, o sorriso branco, não está me deixando dormir sossegado. Será que ela não sabe que eu fico acordado, pensando nela todo dia, toda hora, passando pela minha janela todo dia, toda hora, sabendo que eu fico a olhar com malícia a sua pele preta, com malícia seus olhos azuis, com malícia seu sorriso branco, com malícia seu corpo todo, enfim, com malícia, com malícia. Será que quando eu fico acordado, pensando nela, ela pensa um pouco em mim? Essa menina, mulher, tá preta, tá...